Dia 3. O dia da popularidade. Um idealista, liberal e bem-humorado por natureza. Ama o prazer e cultiva a juventude. Gosta da vida por ela mesma e aceita como ela se apresenta. Aprecia sua popularidade e aproveita todas as oportunidades para se expressar e se aperfeiçoar de maneira que possa progredir com isso. Justo, honesto e prestativo, porém ambicioso, o nascido no dia 3 luta para conseguir altas posições. É dedicado à família e responsável, procurando sempre cumprir suas obrigações, mas sempre de algum modo cômodo e fácil, porém sempre com eficiência. Extremamente bondoso e digno de toda a confiança, possui também muitas ideias originais. É intuitivo, intelectual e possui dons artísticos. Pode tornar-se impetuoso e violento nos momentos de cólera, porém, não guarda ressentimentos. É um ser popular e sociável, sentindo-se muito bem sempre que está rodeado de pessoas, principalmente de amigos. Geralmente, torna-se o centro das atenções por possuir o dom de entreter e alegrar qualquer ambiente, sem causar contrariedades ou provocar críticas. No seu lado negativo, procura chamar a atenção, se colocando no papel de vítima. Torna-se agressivo e negligente para despertar piedade e carinho dos outros, querendo se sentir mimado e protegido. Adora sentir o sabor das novas conquistas e, de alguma maneira, quer ser o ideal e o sonho de alguém. Pode se tornar cruel, crítico e mordaz, manipulando as pessoas para suas finalidades, às vezes mesquinhas, por causa de sua constante insegurança afetiva. Se não dominar suas emoções, poderá afastar os amigos e sentir-se só, mesmo no meio da multidão. Pode ocupar-se de várias atividades ao mesmo tempo, mas tende a dispersar seus talentos em coisas infrutíferas, resultando em prejuízos financeiros e perda de tempo. Deve focar-se em atividades de efetivo valor. Será bem-sucedido? Quando se dedicar a profissões liberais, aproveitando seus talentos criativos e sua iniciativa, só pela autoexpressão conseguirá sua plena realização, seja na oratória, escrita, teatro ou pintura. Sua saúde pode ser abalada por frustrações de afetos não correspondidos ou fracassos nos seus planos, afetando o sistema nervoso e a pele, inclusive alterando o equilíbrio do seu metabolismo. Porém, tem uma incrível capacidade de recuperação e pode se reerguer rapidamente de qualquer problema. O nativo deste dia é um ser de rara animação, criatividade, expressão e popularidade. Pode parecer irresponsável para alguns que não o conhecem bem, mas na realidade é altamente responsável e prestativo com tudo e com todos. O 3 é intuitivo, original, honesto e dedicado à família e aos amigos. E às vezes, até demais. Sua ambição e sua personalidade atraente podem levá-lo ao topo de qualquer carreira. Seja na área bancária ou no mundo artístico, sua aversão a ordens alheias pode impulsioná-lo para posições superiores, como gerente ou executivo. Pode se sair particularmente bem no teatro, seja como ator, diretor ou dramaturgo, mas também pode usar sua habilidade para lidar com pessoas no mundo dos negócios, iniciando novos projetos e ocupando posições de liderança. Como sabe delegar tarefas a seus subordinados, pode ser um excelente administrador ou até mesmo trabalhar por conta própria. Por ser extrovertido e amistoso, não suporta ser criticado. Quando recebe conselhos ou apontamentos, pode recorrer ao sentimentalismo para desviar o foco. É do tipo que trabalha em inúmeras atividades ao mesmo tempo, mas quase sempre as deixa pela metade. Tem muitos começos e poucos fins. No decorrer da vida, enfrentará inúmeras frustrações que podem afetar sua saúde, especialmente o sistema nervoso. Também pode desenvolver problemas de pele, mas, de alguma forma, supera tudo com seu senso de humor e sua capacidade de resiliência. No fundo, é um lutador nato, criativo e liberal, que usa seus predicados, principalmente sua habilidade com as palavras, como sustentação para sua vida. O que você precisa para vencer? Se tem algo que pode transformar a vida de um nascido no dia 3, é aprender a canalizar sua energia criativa de forma produtiva. Aqui estão 3 passos essenciais para ativar seu potencial ao máximo. 1. Foque no que realmente importa. Você tem 1 milhão de ideias na cabeça e energia para colocá-las em prática. Mas, para ter sucesso, precisa definir prioridades e concluir o que começa. 2. Aprenda a ouvir críticas construtivas. Nem todo feedback é um ataque. Aceitar sugestões pode te tornar ainda mais brilhante e evitar que sua sensibilidade vire um obstáculo. 3. Use seu carisma com inteligência. Você tem magnetismo. As pessoas gostam de te ouvir. Então, por que não usar isso para construir algo sólido? Comunicação e criatividade são suas maiores armas. Agora, a questão é: você está pronto para sair do campo das ideias e transformar seu brilho em algo real?